Quem que falou que não... Ah, quem não vinha era o... Ah, não, tá certo, são 5 pessoas, tá certo. É que eu tô contando eu não vou gravar. Sabe? Não, você 3, não vai. 3 por 1 real aí. Caraca, é sério mesmo isso? É, toda vez que eu venho numa Ginecast, o Team Blue não grava comigo. Ele tem isso. Ele não grava comigo, não grava. Ô, Léo, eu não queria te contar isso não, cara, mas é uma coisa tipo assim... Já entendi, assim, ah, eu vou chamar o Léo porque eu não posso gravar, aí ele te chama. Eu entendi, se for agora não tem como chamar mais, então tem que aproveitar, sabe? Entendi. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. MachineCast. Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô. Eu sou o Eduardo Filhote e sejam todos muito bem-vindos a mais uma viagem no tempo da velha máquina. E fazendo companhia pra mim aqui, aquela pessoinha que já entrou no MachineCast e já conseguiu o seu lugar de direito, Fernando! Fala, galera. Bora gravar umas musiquinhas aí. Pô, tá rolando dinheiro aí, cara. É muito puxa-saquismo. Só pode, cara. Pô. Não, vai. Ué. Tem nada disso, não. Mas aproveitando aqui também, temos a ilustríssima participação do nosso grande parceiro lá do Fermata Podcast, o Léo. Olá, Fermatados de todo o Brasil, já que eu puxei o olá, eu tenho que falar. É... E aí, galera? Prazer estar voltando aqui depois de anos, né? O podcast já acabou, já voltou de novo e eu tô voltando aqui. Né? É, cara, prazer, o prazer. Ciclo do tempo é assim. É. Quem nunca? Quem nunca? E fazendo companhia pro Léo, fazendo a melhor dupla possível aqui, nós temos o Leandro, lá do Ergo Podcast. Sou eu tinha que fazer isso inclusive aqui e agradecer também pela primeira vez que eu estou no Machine. Cara, seja muito bem-vindo aí, as portas se abram aí para que volte mais vezes. Muito obrigado. E aproveitando aqui também ele, que não é o Spider, que não é o Neilson, mas que tá lá também no capachinho da equipe do MachineCast, o estagiário de plantão, Flávio! É um baita de um filho da mãe esse cara, né, cara? Ah, tomar banho. Eu tinha ensaiado, nem vou ensaiar mais, não. Segue isso aí. Safado. Então, galerinha, como vocês já viram aí, hoje nós vamos falar sobre músicas que bombaram aí, que estiveram em alta aí, e depois os seus criadores desapareceram no mercado. Mas antes, não se esqueça de você acompanhar a gente lá no Facebook, você pode compartilhar com a gente lá as músicas que você gostava também, é só você seguir lá o facebook.com/machinecast ou o facebook.com.br/groups/machinecast. Você também pode encontrar a gente lá no Instagram, é só você seguir lá o perfil MachineCast. E a gente também tá lá no Alvanista, só que lá a gente vai estar rolando sobre trilhas de músicas de games, claro. Então você pode seguir o nosso perfil lá, que é o @MachineCast. E não se esqueça de dar aquela tweetada rapidinha com as músicas que você tá ouvindo lá de antigamente, para matar aquela saudade, no nosso Twitter, que é o @Machine_Cast. E diz aí, Flavinho, você tem alguém pra indicar o cast? Ah, eu? Eu? Vai pra o Fernando indicar, pô. Ah, tô brincando. Não, uma coisa, o estagiário tem que servir, nem que seja pra indicar o palavra do podcast. Safado, né, cara? Cara, vou indicar pro pessoal que fica no karaokê, porque muitas dessas músicas aí bombavam na época do videokê. Na época, anos 90, que o videokê bombava. Então, você que vai naqueles barzinhos de karaokê, a pessoa fica lá cantando lá, você indica o Machine lá pro pessoal. Boa, boa. E aproveitando então, galerinha, não perca mais tempo, como já foi mencionado aí, vamos falar sobre as musiquinhas. Então, coloca a ficha lá na máquina, escolhe a sua música e solta o play, porque partiu pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Então, galera, nós vamos falar aqui sobre aquelas músicas que nós gostávamos lá quando nós éramos mais novos, que fazia bastante sucesso, tocou em tudo quanto era lugar, mas que, por algum motivo, alguma razão, os seus criadores, as suas criadoras não continuaram aí fazendo o mesmo sucesso, emplacando outros sucessos aí nas paradas, e vamos lembrar disso. Mas antes, vamos pensar aqui um pouco, vamos refletir um pouco sobre os tempos atuais. Quais músicas aí que bombaram recentemente, tiveram até aquele ar de que os seus criadores pudessem entrar nas paradas de sucesso e vingar muito, e que parece que a galera morreu. Eu vou falar pra vocês aqui uma música, um artista que eu acho que era bem legal. Eu achei que ela fosse emplacar, ter outros sucessos e morreu, que foi a Letícia Vilela, daquela música Trem Bala, no ano passado, não é? Nossa, é verdade. É verdade. Já dá pra considerar um hit wonder? É porque é muito, muito recente pra considerar um hit, né? Eu não digo assim, um hit wonder, sabe? Mas eu achei que fossem outras músicas dela, fosse, tipo assim, a galera fosse pegar o trabalho dela, fosse emplacar alguma outra música, sabe, dela, assim, e só ficou nessa música mesmo, cara. Eu pelo menos não ouvi, assim, outra música dela aparecendo. É até uma boa discussão pra puxar isso, né? De que, poxa, como, a partir de que momento que a pessoa pode ser considerada um hit, por exemplo? Saiu a música da pessoa há pouco tempo, saiu, tipo, ano passado, há 2 anos atrás, e ela não teve um hit depois disso. Já é considerado. E talvez ela não tenha nem lançado outra música de trabalho, né? O que pode ter acontecido. Sim. Aí, tipo, é verdade, é verdade. Aí, tipo, quando que vai ser? Porque o One Hit Wonder é difícil de escolher, porque, óbvio que tem alguns pouquíssimos artistas que foram cara que só tocaram uma música e só aquela única música fez sucesso e tocou pra cacete. Mas tem uns que são considerados One Hit Wonders e não necessariamente são One Hit Wonders porque aquela única música que eles tiveram fizeram muito mais sucesso do que as outras. Ou se, mas tiveram outras músicas que fizeram sucesso. E eu sempre gosto de citar o grande exemplo de uma banda que muitos odeiam e eu amo, que é Los Hermanos com a Ana Júlia, né, cara? Sim, cara. Então, é uma banda que é One Hit Wonder e ao mesmo tempo não é, porque eles tiveram outras músicas que tocaram em rádio, além de Ana Júlia. Porém, nenhuma não foram hits, foi Ana Júlia. Né? Não fez aquele... o mesmo sucesso, né, cara? Eu acho que eles consideram Hit Wonder quando a música em si toca em vários lugares, tanto TV, rádio. Acho que aí eles consideram ser um Hit Wonder, né? Que nem no caso dos Los Hermanos mesmo assim, o Ana Júlia foi o que bombou a banda, mas teve muitos outros hits mesmo. Mas aquilo que faz ele ser conhecido, né? Não necessariamente que fez clipe, que fez outras coisas, né? Que tem One Hit Wonders de antes de existir clipe, né? Sim. Mas assim, vocês que entendem mais de música do que nós, que vocês né, trabalham mesmo dentro da área e tudo, quando que a pessoa é considerada assim, nossa, emplacou um sucesso? Quando ela atinge um número de bilheteria, um número de venda de discos? O que que considera a pessoa assim, ó, essa música é um sucesso? Hoje em dia tá na boca do povão, né, cara? Acho que o que eu mais considero o sucesso é tá na boca da galera, né? Tipo, o povo cantando e a partir daí, tipo, se toca a música e você reconhece, sabe? Tipo, sei lá, vamos voltar 2 anos atrás, ou há 1 ano, não sei. O MC G15 que fez aquela música Meu Pai Te Ama, né? Pai. Meu pai, versão politicamente correta. Meu pai, sua mãe é tão pura. Então, ela é uma música que todo mundo ouviu. Aquilo é um hit, porque todo mundo ouviu mesmo que não quisesse. Então eu acho que o hit é meio que se enquadra um pouco nisso, né? De você ouvir meio que não querendo ouvir. A partir do momento que você escuta algo e não quer ouvir, você sabe de quem é aquela música, ou sabe qual música é aquela, por tanto ouvir, eu acho que aquilo se torna um hit. É que aí antes disso, a gente teria os rankings, né? Então a gente tinha revista especializada, tinha os rankings das próprias rádios e televisões, né? Então, a mais famosa, por exemplo, o ranking, a gente tem o da Billboard, por exemplo, e eles têm o ranking do Brasil, tinha o ranking da Rolling Stone, tem o ranking da MTV, né? As músicas hoje premiadas, tal, elas são Spotify, hits, né? Né? Hoje tem o ranking do Spotify que faz o ranking Spotify de mais ouvidas de tema local e tal. Que deve ser mais interessante que o da Billboard, né? Eu quero dizer, na contagem, assim, deve ser mais preciso, né? Hoje em dia o fator rádio ainda importa, tocar na rádio, ou mais o termômetro é Spotify, YouTube, essas coisas? Cara, acho que rádio ainda importa bastante, cara. Rádio e TV ainda faz... Eu tava até pensando nisso outro dia, de que, tipo, a rádio e TV, por máximo que muitas das vezes... Eu tô tocando sertanejo agora, e eu reparo que as músicas são muito conhecidas pra quem escuta rádio ainda, as rádios focadas nesse público, né? Então, é um meio muito interessante se espalhar um hit, é rádio ainda, mas não como antes, mas ainda é, sabe? É, eu acho que, depende do nicho que você tá falando, né? Porque o meio evangélico, por exemplo, aí a rádio, a TV e as coisas próprias ali, os eventos e tal, é um negócio que é um mundo bem à parte do não evangélico, né? E tem nomes que são extremamente famosos e às vezes eles vazam pra gente e a gente acaba conhecendo, né? Mas aí é porque já é o mercado de consumo, né, cara? É. Se a gente for falar da massa de forma geral, rádio toca até em calculadora. Você não precisa ter internet, você não precisa ter plano de assinatura, você não precisa ter sinal de nada, você não precisa pagar nada. Você... Só que alguém precisa estar transmitindo, né? Não, eu digo assim, você ligou um radinho com pilha, pronto, você pega um sinal de uma rádio, sabe? Então... Não precisa nada além daquele aparelho, né? Normalmente Então ele é muito acessível para baixa renda. E quando a gente fala de internet... A gente já tá começando a selecionar um nível de renda para cima. Porque a internet no Brasil, ela não é acessível para qualquer pessoa ainda. Embora hoje ainda seja mais acessível, a gente tem esse problema. E aí talvez seja também um dos motivos do sucesso do sertanejo, que é o fato de que alguém tem que transmitir essas músicas, tem que passar essas músicas para ouvir. E não é todo lugar que vai passar os outros tipos de música, né? Música eletrônica, sei lá, música... gente tem muito nicho, né? A gente tem muito gospel, tem muito sertanejo. Então, galera, vamos dar sequência aqui. Então, já falamos aí de como estão as coisas das músicas mais recentes. Vamos puxar agora, então, para as músicas mais antigas. Como o Tim Blue não está aqui presente, hoje não vai haver aquela eleição fraudada que ele chama de final. Fica claro aqui que o Tim Blue não grava comigo, né? Ficou bem claro isso aqui, mas ok. Porque, caramba, existe uma teoria na podosfera de que o Tim Blue e o Léo são a mesma pessoa. Então, se o Léo tá aqui, o Tim Blue não pode estar, tá, sabe? Exato. Por isso que... Mas então, dando sequência aqui, eu vou pegar pela ordem que tá os ícones aqui na chamada que a gente tá fazendo pra gravar. E vou começar por mim aqui, né? Já que eu tô o primeiro íconezinho aqui da lista. Bem justo, hein? Olha o sorteio aí, ó. Bem justo. Só pra ele escolher primeiro e não roubarem a música dele. Clássico, clássico. Não. Eu até posso alterar a ordem. Isso aí não é problema. Aqui, comigo, vou deixar claro pros ouvintes. Eu não faço do Machine Cast uma ditadura do Tim Blue. Sabe, a ditadura do Tim Blue é só com o Tim Blue. Ah, agora eu entendi porque eu só veio com você rosteando. Aí sim, pô. Aí sim. Eu venho no melhor Machine. Aí, tá vendo, cara? Hashtag o golpe está dado. Não combatou com isso, não. Estagiário não conta. Não. Então, vamos inverter aqui. Vou fazer de trás pra frente pra mostrar que a democracia funciona. Não, mas eu acho que você já é o primeiro voto aí. A gente precisa de um exemplo também, né? Não, pode ir, vai tranquilo. Então, dando o exemplo, olha só, não pra tomar a dianteira, mas pra dar o exemplo, vou puxar aqui então a primeira música que eu vou falar. É uma música de 1997, de uma galerinha que fez bastante... Cara, eu cantei demais essa música, assim, festa na escola, não sei o que em tudo, que foi Bagulho no Bumba, do Virguloides. Nessa bumba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás. Nessa bumba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás. O motorista se levantou, falou que o bagulho era do cobrador. E o cobrador, muito invocado, falou que o bagulho sentado. E aí? Cara, eu sabia que você ia falar essa música, Edu. Essa bomba, todo mais. Eu sabia. Acharam um bagulho no banco de trás. Cara, essa música viralizou, assim, ela... Tudo quanto era lugar, tocava essa música. É, coincidência ou não, né, você escolher, né, negócio de bagulho, né? Muita coincidência, né? Nada declarado. Mantenha o respeito, por favor. Quando eu fui fazer a lista, prestei atenção. É, a referência. Nossa. Quando eu fui fazer a lista, que eu escolhi essa música, eu lembrei na hora. Falei, o Edu vai falar dessa música, certeza. Olha, eu tava encabeçando a lista aqui, ó. Falei, se alguém falar ela na frente, não tem problema. Tem outras várias aqui, mas ela tava primeiríssima. Porque era aquela música assim, cara. Você ia fazer uma excursão. Você tá num ônibus ali, coisa e tal, sempre rola a galera fazer o corinho, cantar aquelas músicas de gincana, de aquelas músicas mais lúdicas e tal. E, invariavelmente, a gente cantava o bagulho no bumba. Até o ponto... Teve uma vez que a gente tava numa excursão, a gente começou nessa bumba, não ando mais, começou a pular dentro do ônibus, bater na janela, assim, e tudo. O motorista da excursão parou o ônibus, desligou e falou, ó, nessa bagunça a gente não vai continuar a viagem, não, não sei o que e tal. Aí ele falou até que o bagulho era do cobrador, né? Ah, muito bom. Mas aí, cara, foi muito massa. Porque deu mó pulo, a galera não queria parar de fazer bagunça. E a gente falou, que isso, moço, não sei o que. E a galera falando por causa da música. Igual a gente puxou a piadinha, né, também fez a piadinha da música na hora e tal. Mas você ia no clube, tipo, nadar. Aí, pá, tá tocando a música. Você ia naquelas festas, assim, aqueles bailes, aqueles negócios, né, de... Na época, lá nos meus 15 anos, por aí, 87, uns 13, 14 anos por aí, a gente chamou de baile, né? Aquelas festa da rainha do não sei o quê, festa de Miss não sei o quê, que aí tinha aquelas bandas tocando, né? Fazia covers de várias músicas e tal. Também chegava a hora do rock, aí tocava o bagulho no buba também. E, cara, nunca mais, eu na verdade, pra ser sincero, eu acho que eu nunca ouvi outra música do Virguloides que não fosse essa. Tocava no rádio, cara. É, tinha uma que tocava, assim. É mesmo, cara? Não, tinha. Não, é que não foi um hit, né, cara? Eu tava segurando essa informação aqui, porque se não fala, não, não foi um hit, porque não, tocou outra música. E se eu cantar, eu acho que você não vai lembrar. Você lembra de uma que era assim, ó? Lá na festa da Dona Teta, só tinha maluco, não tinha um careta. Lembra dessa? Cara, não. Festa da Dona Teta. Eu lembro. Eu lembro. É que não foi hit, cara. Tocou e tal, ninguém lembra. Passou assim, despercebida. É. Essas músicas de galera me faz. Essa música automaticamente me faz lembrar essas músicas que são músicas de cantar em ônibus e que eu acho que essa é a última que eu me recordo, assim. Porque uma outra que eu veio um pouco antes dessa, se não me engano, é uma pauta. Que é. Tá fora da pauta, mas vale. É só pra relembrar que é do Sol Pra Contrariar, da Barata, né? Cara? Putz, é verdade. Essa era a música de cantar no ônibus, né, cara? Essa é a música de cantar no ônibus, assim, sabe? Essa é total, cara, total. A Barata da Vizinha, porra. Essa é nostalgia total. Essa da Barata da Vizinha foi legal porque era a época do pagode contra o rock e todo mundo gostava dessa. É verdade. Né? Nossa, é verdade. Foi marco mesmo, cara. Só que realmente não pode entrar na pauta porque Só Pra Contrariar emplacou aí vários, né? Milhões. Claro. É fantástico. Eles são ótimos. Mas que foi um sucesso. Tô fazendo amor com 8 pessoas, né? Eu sou o cara. Oito pessoas. Desse jeito. Mas então, a minha musiquinha foi essa aí, Virguloides, Bagulho no Bumba. Passando a bola aqui, agora, o segundo da lista aqui, pela ordemzinha do Skype, Leandro. Eu? Quem é que você vai chamar pra nós aí? A música é de um cara que jogava beisebol, o George Thorogood. E aí um dia encontraram ele num bar, tocando sozinho, extremamente bêbado. Aí o empresário ficou olhando e falou, cara, gostei desse cara. E a música é do George Thorogood, se chama Bad to the Bone. Woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad, bad, bad. Bad to the bone. every woman I meet, they all stay satisfied. I wanna tell you, pretty baby, what I see I make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Como é que é essa música? Oh, é isso mesmo, é a trilha de qualquer coisa que tem uma moto. Qual o nome do cara? George Thorogood. Aí essa é uma música de 82, né, cara? Então os caras se juntaram ali pra fazer uma música que lembrasse alguém que ele gostava muito, né? Que era o Bo Diddley. O Bo Diddley é considerado um dos pais do rock, né? Então essa música ela é totalmente baseada na música I Am A Man, que ele faz... É a mesma coisa, ele fala I Am A Man, aí esse cara ele fala Bad To The Bone. Ele acabou só substituindo a letra. Tem tem uma gaita na música original e ele coloca uma guitarra mais pesada pra substituir, sabe? E era isso, assim, era pra mostrar o quanto ele era mal, sabe? Aquela coisa de época, marcou muito, assim... Todo mundo conhece essa música, de verdade, né? Cara, ela foi trilha de muita coisa, cara. Ela teve no Exterminador do Futuro 2. É. Ela teve no... Se eu não me engano, eu acho que ela tá no Rock'n'Roll Racing. Rock'n'Roll Racing, tem jogos aí... Putz, cara, se a gente caçar aqui, ela... Ó, peguei, ela teve no filme Operação Cupido. É. O Pestinha... O Exterminador do Futuro 2, Christine, no desenho Megamente, e também tava no Rock'n'Roll Racing de Super Nintendo e Mega Drive. Olha aí. E assim, ele até tem outras músicas que ficaram famosas, né? Mas não foi famoso. Se toca I Drink Alone pra tocar, ninguém vai lembrar, mas Bad to the Bone... Né, cara, Bad to the Bones é... Cara, na hora que você falou o nome dele, eu já falei, nossa, velho, até arrepiei aqui, ó. Caramba, velho, essa música é marco. De nome eu não sabia não quem era, mas quando tocou o riff da guitarra, aí já era. Já vem na hora, não é, cara? O legal é que ela meio que junta com um outro One Hit Wonder, né? Que é essa que você falou, o I'm a Man? Não, o Bo Diddley, ok, ele não teve sucesso no Brasil, né, eu acho, não sei, mas o Born to Be Wild passa um pouquinho antes e essa vem em seguida, né? Ah, é. Born to Be Wild, Steppenwolf. Ih, mas pode queimar a pauta de alguém. São músicas de moto. Aí, ó. Pode queimar a pauta de alguém aí, pô? Não é a minha não, eu só tô falando, tá? Não é a minha não. As músicas oficiais de moto, cara. Daqui a pouco o Flávio certeza. Não vai ter música pra falar, coitado. Não, ainda tô de boa, ainda tô de boa. Mas, cara, essa música aí... Nuva, isso realmente é assim, né, cara? É como que mostra como que uma música, ela... É hit mesmo, né? Porque esses filmes, o intervalo de tempo entre eles, né? Você pega o Exterminador do Futuro 2, que é lá do final dos anos 80, comecinho dos anos 90, por ali, e você pega o Pestinha, que já é mais pro final dos anos 90, né, cara, tipo, são quase 10 anos aí, pode se colocar, entre um filme e outro, e a música tá lá em um, e tá lá no outro, e depois tá lá no Megamente, que é de 2012, 2013, por aí, eu acho. Então já, né, mais, ou seja, já atravessou 20 anos aí, e a música lá, ó, bombando, fazendo sucesso, e igual o Flavinho falou, né, cara? Tocou o riff ali da guitarra, pá, na hora já sabe qual música que já é. Entra. Né? Não tem como não reconhecer. E é uma musicaça, né, cara? Ele consegue fazer um blues rock pesadão, assim, que já era um rock and roll da época, né? E fantástica a música, cara. Fantástica. Leandro mandou muito bem, cara. Sua presença, primeira presença no Machine Cast já foi assim, nota 10, tá? Tá mais do que convidado pra próxima. E Flavinho, vamos dar sequências aqui agora, meu cara. Eu tô com medo de você não ter músicas, mas se eu te deixar por último... Não, eu tenho. Vou te colocar no meio ali pra gente fazer um sanduíche, Flávio. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Ai, que tudo! Cara, eu vou botar uma... É a dança do machixe. Pode queimar a mão. Não, é o Chuck que cantava a dança do machixe, não é? Não era. Não? Eu também pra ver do Chan, velho. É um hit wonder de alguém aí também. Ah, é? Olha, é, então. Nossa, mas... tô falando. Não, mas é Companhia do Pagode, cara. É, viu? Tá vendo que eu falei que era um One Hit Wonder? Não, cara, Companhia do Pagode. Teve mais música, não foi só essa, não. Ah, mas teve, aí não... foi hit pra você. Cara, eu tenho pra mim que o Companhia do Pagode virou o Chan, cara. Não é isso? Eu acho que... Não, era uma menina. Não, gera, ó, ó, eu não tenho... Ah, eu não verdade, tenho orgulho. Gera samba. É, gera samba. Gera samba. Ah, pode ir. Eu não tenho orgulho de saber disso, não, mas era o gera samba que virou o Tchan. É, igual. É, e cara, a boquinha da garrafa é da Companhia do Pagode, hein? Ah, então não é um... Eu um falei que não era um hit só. E tem um outro aqui que chama Melô do Tchan. Aí não, aí... É o que tá escrito na Wikipédia. Não, mas o meu... O meu One Hit Wonder aqui é um supremo aqui no Brasil, cara. O cara só fez isso e sumiu essa banda. Era o auge dos vídeos aqui de cantar essa música é do P.O. Box, Papo de Jacaré. Tô viajando na onda dessa menina que dá aulas de inglês, toma vinho português. Da minha ignorância, mas a minha tolerância vai fundir a sua cuca. Vou te bater uma real. Vou dizer que sou o tal. Bater um papo no café. É papo de jacaré. Mas vê se fala, por favor. A minha língua. E já tem até uma íngua por causa do seu inglês. Eu não sei falar, também não sei entender. Sou só, suburbano, sou latino-americano. Sei quem é fulano, mas não sei quem é cicrano. E o seu inglês fica pegando no meu pé. Vou te bater uma real. Vou dizer que sou o tal. Bater um papo no café. É papo de jacaré. Mas vê se fala, por favor. A minha língua. Que já tem até uma íngua por causa do seu inglês. Que dá aulas de inglês, toma vinho português. E vive rindo da minha ignorância, mas a minha tolerância vai fundir a sua cuca. Vou te bater uma real. Vou dizer que sou o tal. Bater um papo no café. É papo de jacaré. Mas vê se fala, por favor. A minha língua. Que já tem até uma íngua por causa do seu inglês. Não sei entender, sou só, suburbano, sou latino-americano. Sei quem é fulano, mas não sei quem é cicrano. E o seu inglês fica pegando no meu pé. Vou te bater uma real. Vou dizer que sou o tal. Bater um papo no café. É papo de jacaré. Mas vê se fala, por favor. A minha língua. E já tem até uma íngua por causa do seu inglês. Então diga como é. Diz que vai me ensinar. Então diga como é. quero mais não. Oh boy, take it easy, relax. Não, sai pra lá, eu desisto, eu desisto. Cara, tirou da minha lista, olha só. Essa aí tava aqui também. Caraca, mano. Também, claro. Caraca, eu não sei, acho que eu devo ter cantado mais de 1000 vezes essa música no karaokê nos anos 2000. Que tinha um videokê aqui em casa não, na casa dos meus tios. Aí, porra, cara, toda hora, era uma rodada, aí tocava Papo de Jacaré, alguém cantava, porque era a mesma música do karaokê, e essa, pô, bombou, cara, bombou. Tocou em tudo quanto é programa de TV, esses caras, mas os caras só fizeram isso também. O que é bom, né? O cara, o que é bom. Ainda bem que você ganha dinheiro. Não, ele deu a sorte que ele pegou a época ali dos anos 90, ainda pegou a parte da TV que conseguiu fazer um sucesso, né, cara? O Pé de Papo de Jacaré já era anos 2000, né? Acho que é 99 pra 2000, assim, ele bombou em 2000. Na virada, 99 pra 2000. É, que ele bombou. Porque o CD Papo de Jacaré ao vivo é de 99, que consta aqui na Wikipédia. Não, cara, o nome do disco é Papo de Jacaré ao vivo. É. E aí esse o CD que tocou. Só essa, né? Aí tem Papo de Jacaré Remix, Papo de Jacaré Acústica, Papo de Jacaré. Eu tava vendo um vídeo que o cara bombou com uma música só, eu esqueci qual é, mas o cara voltou agora nos anos 2000, aí fez versão Bossa Nova, versão Axé de uma música, eu esqueci o nome do cara, mano. Agora o cara, só pra lançar. Pô, mas eu tava puxando aqui outro dia, antes da gente ter marcado ainda a gravação do cast, da gente ter escolhido a pauta e tudo mais, tava vendo um vídeo no YouTube sobre, né, os bandas de sucesso dos anos 90 que tiveram uma música só e sumiram. E uma das músicas lá que o pessoal colocou foi justamente essa, né, a Papo de Jacaré do Pillbox. E na hora, assim, cara, eu lembrei e falei, caramba, velho, eu tinha o disco desses camaradas, eu ouvia direto e coisa e tal, assim. Tava na rádio, tocava em... Tocava, todos os programas. Tive o disco. E é isso que eu tava pensando, cara. Que eu me lembrava, assim, na época... Eu até comprei o disco deles, mas nem foi por causa da música do Papo de Jacaré. Era outra música que tava tocando na rádio. Ah, e aí, eu sabendo que era deles, eu falei, pô, velho, já que é deles, eu vou comprar o disco. Ah, não tem outra. Já... Cara, a gente não tem outra Ninguém música. Ninguém acreditou. Cara, mas depois eu tô tentando lembrar qual que é o raio da coisa, só que eu não acho a playlist da... Era aquela do Vou Te Bater Uma Real, não era? Nessa época aí você já brisava, Edu? Não. É conversa de largatixa, conversa de largatixa. É. O Papo de Jacaré. Galango. Cara, fica aí uma pergunta, já que você tinha o disco. Que ritmos eles tocavam, cara? Porque o Virguloides misturava pagode com rock, e aí eles não tocavam direito em rádio de pagode, e não eram tão bem aceitos em rádio de rock. E conseguiram, cara, de alguma forma eles estouraram. E o Pillbox, eles tocavam o quê, cara? Mas os Virguloides não era apadrinhado do Rick Bonadio? Tem uma... Aí fica mais fácil. Eu acho que era os Virguloides. Era apadrinhado do Rick. Aí fica mais... Esse disco deles do Bumba, acho que foi o Bonadio que produziu. Aí fica mais fácil de você ter umas entradinhas na TV, essas coisas, né? Sim. É. Mas e aí, era o quê que tocava no disco do Pillbox? Eu não lembro nem o que ele jantou ontem, vai lembrar o que tocava. Não, eles tocavam um estilo mais de pop da época, saca, velho? Aquela coisa... Pop rock, assim? Não, não era um... Assim, lembrava um pouco rock, mas era uma coisa mais pop, assim, muita mistura de teclado, de mixagem eletrônica, de efeito eletrônico e coisa e tal, que tava bombando na época. Mas não era aquele pop, tipo Britney Spears e o gênero. Era tipo o Vini com Mexe a Cadeira lá. Isso, é. Que, sabe, fica aquela coisa assim, pô, você... Ah, parece um rock, mas é uma coisa muito pop, assim, sabe? Era nessa pegada, assim, o negócio. Tanto era que... Era um barulho e pronto. Pô, né? Barulho mesmo. O site aqui, o Discogs, não sei se é uma boa referência, considera o estilo deles como Europop. Sabe? Ok. Europop. É, eu acho que faz sentido. Pra mim o Europop, né? É o... Europop. Pra mim o Europop era aquele ritmo lá. Ah, não, é Eurodance, eu tô confundindo. Europop. Europop. Europop é melhor. É Latin Pop, né? É. Nossa. Pô, sacanagem, velho. Sacanagem. Mas, eu, cara, eu já procurei aqui a lista das músicas do disco, só que eu não acho, velho. Só acho, toda vez que você procura Papo de Jacaré, só aparece lá. É... Tô falando, você tá abrisado. Não, cara. Eu entrei no bandapiobox.com e não tinha ainda. Não acabou o site. Ó. Ah, que pena, né? Mas eles até recém, depois de muito tempo, tem pouco tempo agora, foi esse ano de 2018. A banda se reuniu de novo ali pra fazer shows e tudo, aquele negócio de cantar os sucessos das antigas e coisa e tal. Uhum. Não sei se foi um programa do Faustão, se, onde que foi. Eu sei que eles reuniram, fez um sucessinho, eles estão fazendo turnê de novo pelo Brasil, sabe? Que merda, hein? Tem doido pra tudo, né? Pô, cara, eu tô no All Music aqui, as músicas são todas em inglês, cara. Tirando essa. Não, né? Vê se é essa aí, ó. Passei um link aí de um CD completo aí. Eu acho que é isso aí, ó. Não tô entendendo o nome da música, ô Edu? Cara, eu odeio essa música, cara. Papo de Jacaré é zoada, né, cara? Não fala não, cara. Deixa com a minha escolha. Ah, é essa aí, não tô entendendo. Não tô aí, tá vendo? Nem eu tô entendendo. Não, ninguém entende. Ninguém entende mesmo. Eu só escolhi porque, porra, tocava muito, cara. Claro, não, e foi tocava. Mesmo. Tocava. É? Não, tipo, não, mas sério, cara, a música. E era aquela música, tipo, igual a música da Barata do Só Pra Contrariar, essa música era aquela música de tocar no busão e de fazer de zoeira, saca? A pessoa vinha falar os negócios com você, não tô entendendo. Não, saca? Não tô entendendo, ninguém entendeu, nem. Não, não. Não. Francês e não inglês. Não, não, não. Não quero mais, não. Oh, boy, take it easy, relax. Não, sai pra lá, eu desisto, eu desisto. Oh, come on, I'm going to teach you. Como é que é? Titio? Eu não sou titio, não. Então vamos dar agora então espaço para o Léo. Fala, Léo, o que, que você vai trazer de música aí para nós? Cara, primeiro eu quero uma opinião de vocês. Você quer que eu chute o balde e traga a música merda aqui, que é muito engraçado e divertido? Ou você quer que eu pare de uma música boa, que é realmente uma música legal e vai dar uma nostalgia boa? Vou deixar a escolha de vocês. Olha só, faz assim, ó. A merda já foi do Flávio. Né? Não, ó, o Edu trouxe uma música merda. Eu trouxe uma boa. Boa, eu trouxe uma merda. Agora aí eu tenho que trazer uma boa. É? Não, então tá, então tá. Uma merda no final, então. Vai fechar com merda. Fechar com merda é a melhor forma. Melhor forma. Fechar com chave de merda é a melhor forma. Você é o melhor de cocô. Jeito, melhor jeito. A famosa chave de cocô. É uma chave de cocô. É uma merda boa aqui, então. Não. Então, entre as músicas boas, eu tenho uma pra puxar que... É porque eu tenho duas em mente e uma delas é muito... Muita gente pode discutir se é One Hit Wonder ou não. Então, eu vou puxar que é com certeza é One Hit Wonder, que é a música Palpite, da Vanessa Rangel. Sinto a falta de você, me sinto só. E aí você, de novo pra você. Tava na minha lista, cara. Tava na minha lista. Cara, não tem como não ser One Hit Wonder, porque essa mulher praticamente apareceu. Essa música foi lançada em 1997, se eu não me engano. E ela apareceu, fez esse puta sucesso. Essa música tocou demais. E eu vou ser sincero, eu gosto muito dessa música. Essa música é da hora, cara. É. É trilha sonora de várias novelas, né, cara? Não foi nem só de... Ela bombou sendo trilha sonora de uma novela, mas depois porra, ela já apareceu em outras. De porra, amor. É, ela surgiu com uma leva de música que foi aquela leva de MPB porra. Nos 90, né, cara? É, tem a gente tá numa segunda leva agora, né? É, MPB nos 90. MPB de mulher, né? É, não só, ela tinha uma outra que me lembra que era ali mais ou menos no mesmo período, acho que é uns anos depois, que tocou muito e é um pouco na mesma pegada, mas não é também, mas é, que é a do o Maurício Manieri também, pô. Que é uma outra, meu bem querer. E são tudo música na mesma pegada e também é um Hit Wonder, sabe? Tipo, mas essa, a meu bem querer não é uma puta música, mas é uma música até bem chata, por sinal. Mas a carreira do Maurício Manieri é legal. Agora, Vanessa Rangel é uma puta música, cara. É uma música maneira. Mas é que tem uma outra música. Tem uma outra música da Vanessa Rangel, aquela Leve Me Daqui, que também foi trilha sonora de novela. Que também bombou bastante, não, cara? Ou ela foi meio obscura assim? Não, cara. Eu acho que igual o Alpiste, quer dizer, palpite. Entra no mesmo lance da do Los Hermanos, que eu citei mais cedo. Teve sucesso, essa não, música fez Hermanos, bastante sucesso, mas. Eu acho que Los Hermanos tocou tipo duas músicas no rádio, não foi? Não, tocou bem mais, cara. Eu lembro daquela Primavera só e só, cara. Não lembro de Primavera, mais todo Carnaval tem seu fim, Último Romântico. Lembro, Morena, Morena tocou demais, assim. Essa aí eu lembro do Gonzaguinha. Morena. Pô, Pierrot, cara. Pierrot. Tudo isso tocou em rádio, cara. Então, não, você tá bem errado, Leandro. Não, eu não ouvi, eu tô dizendo. Não quer dizer que não tocou. Sim. Eu não ouvi também. Por isso que eu perguntei. É aquilo. É porque a gente só vai ouvir o que faz levar o nome. Ana Júlia, assim como Palpite, é o que mais leva o nome de Vanessa Rangel e Los Hermanos. Né? Mas essa outra música da Vanessa foi tema de novela. Vanessa já completa Rangel Palpite. Exato. Qual que era o nome da outra música que você falou, Du? Tá, Leve-me Daqui. Nem sei que música é. Mas então é One Hit Wonder mesmo. Porque normalmente... Normalmente artistas de novela sempre toca uma que faz sucesso, aí depois tem uma outra que tenta botar pra fazer sucesso e acaba não fazendo. É. Como fez a primeira. Bota um estilo parecido, parece um ritmo parecido pra ver se emplaca, mas não consegue. Mas não emplaca. Sempre tem isso pra música de novela, assim. O cara sempre faz um puto sucesso, aí chega a segunda música e não faz tanto sucesso assim. Todo One Hit Wonder, ele beira ser um Two Hit Wonder, né? Que também é outro termo conhecido aí, que tem banda que tem só dois sucessos, tem banda que tem um só e que, né, tentou uma segunda. Uma vez eu vi um pessoal comentando que essas músicas de novela também, muitas delas, elas são, tipo, encomendadas, né, cara? O pessoal vai lá e já faz a letra, a música, o negócio, tudo pra novela e procura um intérprete, digamos assim, e dá a música pra pessoa. No caso da música da Vanessa Rangel, e não, a música é dela mesmo, né? Eu tava vendo aqui, a música e a letra é a autoria dela. Caraca, ela só teve dois discos, pelo que eu ouvi. Vendeu 250 mil cópias o CD dela, que tinha o Palpite. Essa que é a vantagem daquele ano, né? Você comprava um CD pra ouvir uma única música, que possivelmente o pessoal só ouvia essa música. Mais fácil pegar o CD da novela, né? Que aí não, só é verdade, ouve aquela música. Já vinha... É, só ouve aquela música só. Exato. E, cara, eu tava olhando aqui, esse CD dela, que saiu essa música, tem 12 músicas no disco. Das 12, só uma música não é dela. As outras, todas as, a música e a letra de autoria dela. Aí, ó. Só a música. Só a música. Essa entra que... naquele nível que a gente não sabe o porquê que não deu certo, né? Porque, né, pô, cara? Ela tinha talento, assim, tipo. Se você for parar pra ouvir as outras músicas dela, são músicas boas, sabe? É, cara, mas é. A vida é assim, cara. Nem a tudo tem é explicação. Assim. Aí tu vê um pessoal que fez sucesso nos anos 90 e foi, ih, é brabo. É brabo. É. Música também, às vezes, não é só talento, não. Tem que ter outras coisas também. É, muitas vezes é dinheiro, né? É muito dinheiro envolvido. Normalmente é dinheiro. Mas é, quando Edu falou de trilha sonora e tal, eu lembrei do Bill Conti, que faz Gonna Fly Now, que é música do filme... Como é que é? Aquele do Stallone, caramba? É rock, né? Rock. É. Que é bem isso, né? O cara encomendaram a música, ele foi, fez a música do rock e... Cadê? É, né? É verdade. Como? A Eye of the Tiger? Não, essa daí... A Gonna Fly Now é a outra. Ah, tá. Também é um hit wonder, Eye of the Tiger, né? É, mas não é também, sabe? Tipo, aí vem várias músicas dos anos 80, Europe com The Final Countdown. Ah, mas teve Carrie, Europe teve Carrie. Vem falar de Europe não, peraí. É, então, se coisa. A gente comentar que o Final Countdown é muito aqui, mais não é alto. É verdade. É verdade. Vamos queimar. Vamos para a parte 2. já vamos gravar a parte 2. Então, fechando aqui a nossa listinha, Fernando! Então agora fica a escolha de vocês aí, você vai na sequência da música legal ou da porcaria mesmo? Fecha o olho e coloca o dedo vai na tela. Vai pra música merda. Não, ou e a sequência? Ou você vai fechar com chave de ouro ou vai fechar jogando a merda no ventilador. De qualquer forma, não, vai não. Ser uma... Sabe qual é legal? Porque eu e o Leandro, que viemos de um podcast de música, a gente não difamou assim nosso gosto musical, sabe? A gente só vem com coisa boa. Eu curto metal, vou ter logo o Biobox. Pra pessoa ouvir isso daqui, e ir direto pro Fermato falando, pô, os caras falam de música boa, entendeu? É, que os caras entendem, entendeu? O cara fala de música boa, pelo menos. É, não é igual esses pobres do Machine aí, ó, que vai ouvir Virguloides, vai ouvir Biobox. Imagina se em vez da Palpite eu tivesse colocado a música do, caraca, do 40 graus de febre do Twist. Porra, que ver, né? Fernando, por favor, salva aí. Manda música que o Léo curtiu. Nossa senhora. Então não vou estragar o resto do cast, não. Vou mandar a música aqui do, como um bom ouvinte de rock aqui, eu vou mandar o Surto, A Cera. olhos dela me indicavam a direção. Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos a seus movimentos, que tiração. Acho que é hora de uma aproximação, de um diálogo sobre essa condição, dessa história de virar meu cabeção. Opa! Nossa, o sou. Aquela música que todo mundo pensava que era do Charlie Brown. Que era do Charlie Brown, mas não era do Charlie Brown. Não é, cara. É verdade. É, eu acho eles tiveram outra música, não tiveram? Tiveram também, tiveram. Mas não foi tanto sucesso quanto essa, né? Mas sucesso mesmo foi só essa, né, cara? É, não, fez tanto rádio e tudo mais. Fez tanto que nem acharam que era dos caras, acharam que era de outras pessoas. Mega, então, a minha teoria até é que eu acho que ela fez sucesso porque a galera pensou que era do Charlie Brown. Cara, pera. É porque eles veio mais ou menos na época do Charlie Brown ali, cara, quando foi 2001, Charlie Brown já tava antes, entendeu? Aí pegou a leva ali, os caras lançou e deu certo, entendeu? Nossa, cara. E sem contar que quem produziu foi o Rick Bonadio, né, então... O Leandro tá com uma cara de quem odeia essa música. Mano, eu lembro quando lançou essa música no 89, cara. Na 89... Posso contar essa história? Porque ela é muito legal. Pode. Manda aí. Cara, anos 90, todo mundo tinha um radinho, né, cara? Que você conseguia carregar pela casa inteira e tal. E eu fui tomar um banho, levei o rádio, cara. Botei lá e tal. E os caras... O Tatola, que era o cara da 89, ele ficava assim... Não, porque vou trazer aqui música nova, uma música excelente. Os caras brasileiros fazendo um som... não sei o que, e blá blá blá, e falava, aí eu já tava com shampoo na cabeça e tal, e eu já tava terminando banho já, cara, e ele falando, aí começou, trim, trim, trim, trim, trim, trim, aí, eu tava ali, eu falei, não, cara, ela também, quando chegou no cabeção, cara, meu cabeção, cara, eu fui com shampoo e tudo, cara, eu desliguei o rádio com uma violência, cara, com o rádio tá com o rádio no vaso e deu descarga, né? Enchi de sabão nele, cara. Eu não tava enxergando nada. Eu já tava com sabão no olho, cara. Eu tava muito irritado com aquilo, cara. Essa música é horrível. Nossa. Fechou então... bem, hein, Fernando? Não, mas o que mais me interessou essa música na época é como na época adolescente, eu tava começando a tocar bateria já tava montando banda e tal. E a batida da bateria da música era legal. Só que a letra, uma porcaria, vamos assim dizer, né? Mas é você que financia essa porra. É, mas foi um puta sucesso, né, cara? E vocês tocavam na tua banda? O Léo falou que tocou na 89 e foi mesmo. Na 89 foi onde mais tocou essa música, cara. Foi, cara. Tocou muito mesmo. Aí depois foi pra Jovem Pan e pras outras rádios. Aí bombou na MTV com um clipe e tal. Meu, eu pelo menos gostava na época ali. Pena que não, né? Teve um outro hit que chama O Veneno também, que eles lançaram um tempo depois, que tinha uma guitarra legal ali, mas sucesso, assim, vamos assim dizer, só foi essa mesmo. Oh, não era eles que tinham uma música que era tipo, cataram minha mina, roubaram meu PlayStation. Triste, mas eu não me queixo. Nossa, que era Californication. Acho que não. Não era eles, não, cara? Acho que não. Nossa, velho, isso aí é depressão profunda. Triste, mas é claro, né? Tá tão triste, mas pode se queixar. Não, pode ser, cara. Puta, é o surto. Triste, mas eu não me queixo. Os caras já ótima, cara. Ai, mano. Rapaz. É que na época do surto ali, ele tava bombado, Charlie Brown e Raimundos. Então eles quiseram fazer uma mistura de som Charlie Brown com a pegada de letra Raimundos, entendeu? Puta, cara, essa época tinha tanta banda que podia ter estourado, cara. Eu lembro que tinha uma chamada Catapulta, era tão legal aquela banda, cara. Pô, Beira-Mar, Capoeira. É. Pô, não era legal, cara? Nossa, demais. Mas estourou o piercing dela refletindo a luz do sol, cara. É. É porque pirou o cabeção, né, cara? Então... Pirou o cabeção, já era. Foi, e essa música, ela ajudou na moda de piercing no umbigo, hein? Nossa, cara, essa música foi importante culturalmente, cara. Sim, então, com certeza. O único problema é, a música era do Surto, mas o sucesso era do Charlie Brown. É, se você coloca no, você coloca no Google lá, o Surto, coloca lá a cera, aí aparece Charlie Brown, a cera. Não é. Pior Brown, que é minha, cara. Pior que é minha, até hoje, é, cara. Falando que é a música do Charlie Brown. Pior que eu já ouvi gente falando, vocês já ouviram aquela música do Charlie Brown, o Surto? Oi? Nossa. Nossa, né, velho? Misturar a banda com a banda, ele é Inception puro. É, é. Cara. Ainda bem que era tudo ali no meio, então já tá suave. Tá tranquilo. Não, como, cara, como diz a misturado. Música, tá tranquilo, tá favorável. Misturado aí, já era. O rosto lindo e o sorriso encantador e o jeitinho de falar. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Então vamos para as considerações finais e as despedidas. Flavinho! Cara, fica aí as menções aí desse cast de One Hit Wonder e só música boa, né? Biobox, por exemplo. Oh, baita musicão. Musicão, então, bom. Só musicão. A nata. E foi um prazer gravar aí com o pessoal aí do Fermata e do Ergo, né? Isso. Eu espero gravar mais vezes sobre música, sobre qualquer assunto. Fica um abraço aí, valeu. Fernando! Então, mais uma vez aí agradecer pela gravação aí de novo, né? Tem dado umas falhadas aí, mas voltamos aí ativa. Agradecer aí os dois participantes. Desculpe por não conhecê-los pelos podcasts, né? Vou criar vergonha na cara e vou ouvir. Muito bem. Mas pelo pouco que eu ouvi, conhecimento em música vocês têm bastante, então vale a pena dar uma ouvida lá. E a música que eu escolhi, pensei que seria uma boa música pra fechar o cast, mas me peço paciência, então não tô nem aí. Outra música. Tô nem aí. Olha só a referência. Leandro, Leonardo, muito obrigado por vocês terem participado aqui conosco do nosso cast. A presença de vocês foi muito agradável, ajudou bastante, esclareceu muita coisa que a gente não sabia. Espero que vocês tenham gostado de ter participado aqui conosco. Podem deixar aí, né? Podem deixar aí as suas considerações, fazer os seus jabazinhos e dar as suas despedidas. Mas eles não sabem não dar despedida, porque não tem a música deles que é "Não aprendi a dizer adeus", né? Mas eles... Ah, pois é mesmo, cara. Então só deixa as considerações finais e um jabazinho. Ah, então, gente, primeiramente queria agradecer demais. Prazer imenso estar falando de músicas maravilhosas aqui, né? Mas eu, como sou um cara bem polido, né, musicalmente, primeiro, quero agradecer demais estar voltando aqui, e eu quero dizer para vocês irem conhecer nosso podcast, o podcast que tem lá no fermatapod.com.br, acessem lá, e é um podcast que fala sobre música de forma divertida, descontraída, a gente sempre tá falando, tem o Fermata Tradicional, que é quinzenal, toda quarta, quer dizer, quarta-feira sim, quarta-feira não, tá saindo um episódio, que é falando uma hora e pouca sobre a música lá, e tem os tracks que são indicações de álbuns que a gente indica pra apresentar pra vocês, né? E como eu sou uma pessoa esperta, eu não quero sair daqui sem falar alguns nomes de música que devem ser relembrados aqui, eu como como eu sou malandro, né? Malandramente eu vou lembrar o nome de algumas, alguns Hit Wonders aí, ó. Já deixei off o primeiro. Olha só. E agora que eu já citei alguns dos nomes, eu vou lá curtir minha sexta-feira que tá quase chegando aí. Friday. Então. Essa sexta vai ser uma bomba. É isso aí. Mas só pra relembrar alguns nomes, muito obrigado pelo convite. Prazer demais de estar aqui. Quem quiser ouvir a gente falar de música boa, né? Quase sempre boa. Acesse lá fermatapod.com.br. Eu queria também agradecer então aqui, né? O Herve é um podcast que tá lá no site do Fermata. Então, abrindo essa rodinha do amor aí, a gente tem muito lepo-lepo lá. Além dos nossos dois podcasts que o Léo falou, a gente também tem. A gente faz reviews de shows, cara. É legal. Sigam a gente nas redes sociais, mesmo que você não goste do nosso podcast, né, Léo? Porque dá pra ir em show de graça, que a gente consegue ingresso, a gente sempre tem promoção. Vai lá. A Muriçoca soca e... Enfim, tem outro podcast que é o Ergo. Não. E no Ergo eu conto músicas, eu conto histórias ao redor da... Né? E se Deus fosse one of us? É esse tipo de coisa que a gente faz. Caraca, muito mais de 8 mil. Agora tem que entrar o áudio do Pica-Pau lá falando. Coita piado! Qual é o nome daquele negócio lá? Lepo-Lepo, né? Lepo-Lepo. Lepo-Lepo. Bom, então, mas é isso. Agradecendo. E se vocês me tirarem desse episódio, sem vocês não viverei. Olha só, gente do céu. Novamente aí, galera, muito obrigado. Obrigado aí, Léo, Leandro, Fernando, Flavinho. Desculpa aí se por algum motivo eu deixei a desejar em algum ponto, mas estamos aí. Espero que vocês tenham curtido esse cast até o final. Será que teremos o Team Blue nesse cast aí, Flavinho? Fernando. A magia da edição, pode, tudo pode acontecer com a magia da edição. Será, cara? Resta aquela dúvida, né? Não está sendo fácil, cara. Não, ele é o morango aqui do Nordeste, né? Ai. Eu sinto até falta. Eu sinto falta até do mel da boca dele aqui nesse. Depois dessa só resta de medo. Valeu, galera. Nos vemos na próxima viagem no tempo. Valeu! Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Certo, pessoal, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e comentários. Porém, não é nenhuma novidade, a gente não tem nenhum e-mail para ler. Aqui junto comigo, Flávio Acevedo. Fala, galera. Pô, gente, vamos mandar e-mail, cara. O que custa, cara? 5 minutinhos, cara. Seus panguão. Junto aqui também, Fernando 3D. Fala, galera. Pô, vou mandar um e-mailzinho aí, né? Começo de cast aí, de ano, pô. Ajuda, né? É. Dá uma animada, né? Oh, dá uma animada aí. Mas então a gente tem outros recadinhos, não é, Flávia? É, a gente tem agora um padrinho. Então a gente vai agradecer o nosso padrinho, I'll Be Back, que fez uma doação e já garantiu pelo menos um mês do meu salário. se o Team Blue não gastar o resto, pelo menos 6 meses já dá pra eu receber já. Caraca! Oh, louco. E não é qualquer doação, uma doação nível Zupão, olha aí. Isso aí. Quase tão boa quanto a pontuação do Zupão lá no Cash of Tretas. Olha só que beleza. Nossa. Show de bola, hein? Caraca. É, a gente queria agradecer aí ao Claudinei Lima Rocha pelos compartilhamentos lá no Facebook lá do cast lá. Obrigado pela divulgação aí, tamo junto. Pois é, o Claudinei aí tá sempre compartilhando os episódios aí, então um abraço especial pro Claudinei, que não tá nem em grupo aí pra gente agradecer via texto, então a gente resolveu mencionar ele aí no cast. Obrigadão. Valeu. Então, dados os recadinhos, fiquem aí agora com os Off Topics. Tchau. Tchau. Falou. Música. piada velha do Machine. O que é um pontinho vermelho no pântano? Eita porra. É um jacarede. O que é um pontinho verde na praia de Copacabana? Eita porra. Não sei. É um gringo. Putz, mano, essa foi boa. Que o que é um pontinho azul no céu? O quê? Um Urublu. Ah, de novo isso? Que já foi... O que é um pontinho azul no podcast? O Tim Blue. Ah, meu Deus. Que engraçado, hein? Uau! Ninguém viu Uau! O que é um pontinho verde indo em direção a um ponto amarelo em cima de uma geladeira? Cara, essa é a melhor piada mais difícil de todas. É. É uma super ervilha indo salvar um fandango suicida. Caraca. É aquelas que não faz qualquer sentido e... Não, essa é que dói no pâncreas, essa. Não tem graça. Não é pra ter graça, é só pra ser retardado mesmo. Não sei como é. Essa é a intenção das piadas. Qual é o cúmulo da lentidão? Assisti a corrida de Leisman em câmera lenta? Lembrei? Lembrou. Aê! Porra, é certinho. O que que o Michael Phelps faz pra ganhar tantas medalhas? Nada. Por que um vampiro usa suspensórios? Puxa. Não sei, acho que vampiro não existe, não. Não, é pra calça não cair. Nossa. Ainda reclamaram do meu pontinho, ó. Caramba. Ai, droga, doeu. Não, essa é tão boa quanto aquela de como colocar 5 elefantes dentro de um Fusca. É, pois é. 3 atrás, 2 na frente. 2 na frente. Oh, o que o aposentado tem entre as pernas? Não sei. Outro aposentado. Subiu o bandido, subiu no ônibus, né? Aí falou assim, ó, mulheres vão passando a carteira, o relógio, homens vão empinando a bundinha aí e arriando as calças. Aí o cara olhou assim e falou, pô, cara, não, eu não quero me intrometer, não, mas tu não acha que tá errado, não? É mulheres empinando a bundinha e homens dando a carteira? Aí veio uma voz lá de trás, ei! Deixa o menino trabalhar que você não entende porra nenhuma de assalto, hein? O melhor da sua imitação é que eu não sabia se era uma véia ou uma bicha, cara. Pode podia ser os dois, né? Exato. Valeu muito, cara. Podia ser uma bicha velha. Pode ser uma bicha velha. Certo dia, tava na floresta. A formiguinha passando, e a formiguinha tinha fama de comedora. Por onde ela passasse, era o terror das formiguinhas. Então ela passou ali, tava as formiguinhas trabalhando. Aí passou a formiguinha ali, papo! Pegou várias formiguinhas. Aí ela cansou do desafio, tava lá já. Ah, não tem desafio. Tudo, até um dia que ela viu um elefante. Ela pegou, olhou pro elefante assim e falou, caramba, já cansei de formiga, meu negócio agora vai ser um elefante. E ela começou a subir ali a perna do elefante. E foi subindo, E aqui um monte de formiguinha lá embaixo olhando pra ela. E ela foi subindo, Até que ela chegou lá no tobinhas do elefante. E ela chegou lá e começou pá, pá, pá, pá, pá, no elefante. Carcando com vontade, não sei o quê. O elefante bem tranquilo, de boa ali. De repente, só dá aquela barriada. Pelotaça ali caindo no chão ali assim, as formiguinhas tudo saíram correndo em desespero e tal, nossa, morreu, não sei o quê. E de repente surge do meio da bosta ali a formiguinha desbravando tudo, se libertando, patinha assim, saindo, ele grita, ah, dei conta, e fui tão bem que arranquei até bosta desse aí, ó. Nossa, cara. Já que o Edu falou... Que na hora que o elefante olhou pra trás, ele ia dizer assim, ai. Já que o Edu foi na linha do elefante, vou contar um de elefante também. O dono do circo tava em meio picadeiro lá e fez um desafio pra plateia. Aqui nós temos o Antônio, o nosso elefante de 20 anos aqui de circo. Quem conseguir fazer o elefante ficar sobre as duas patas traseiras ganha 10 mil reais. Aí o cara foi lá, levantou a mão, o único que levantou a mão, foi lá, desceu e deu uma bicuda nas patas da frente do elefante. O elefante empinou. Ficou só nas duas de trás. Aí passou um mês, o circo tava em outro lugar, daí o dono do circo fez outro desafio pra plateia, né? Quem aqui conseguiu o elefante plantar a bananeira vai ganhar 10 mil reais. É o mesmo cara que tava na plateia, se, né, se ofereceu, foi lá e deu uma bicuda nas patas de trás do elefante. O elefante ficou só nas patas da frente. Aí passou um ano, o circo voltou naquela cidade onde o cara tava, e o dono do circo assim: quem conseguir fazer o elefante dizer que sim com a cabeça e que não com a cabeça, eu passo a escritura do circo. Aí o mesmo cara levantou a mão e se ofereceu. Ele desceu lá e aí ele cochichou na orelha do elefante. O elefante disse que sim com a cabeça e daqui a pouco ele falou outra coisa, o elefante disse que não. Aí ele ganhou o circo do cara, o cara passou a escritura e tal. Aí ele perguntou: o que foi que você falou pro elefante pra ele falar que sim com a cabeça e responder que não com a cabeça? Aí o cara disse: ah, eu perguntei primeiro se ele se lembrava de mim. Ele disse que sim. Depois eu perguntei se ele queria levar outra bicuda. Ele disse que não. Teve uma mulher, né? Uma repórter. Que ela entrou, chegou num vilarejo, assim, bem escondido aqui no interior. Bem escondido no vilarejo, né? E foi atrás de uma matéria e foi entrevistar o ancião lá, a pessoa mais velha lá do vilarejo, né? Ela chegou e disse: gente, eu quero uma história, você pode me contar uma história? Aí ele: ah, menina, um dia, vou contar a história, um dia a cabra do meu amigo se perdeu aqui pelas montanhas, aí nós bebemos, fomos procurar a cabra, aí nós achamos, bebemos mais um pouco e comemos a cabra a noite toda. Foi inesquecível. Ela: não, meu filho, não. Eu não posso contar essa história no jornal. Você não pode contar uma outra história, não? Eu vou contar outra. Um dia, a mulher do meu amigo se perdeu pelas montanhas. Aí nós bebemos, fomos procurar ela nas montanhas, achamos, bebemos mais um pouco e comemos ela a noite toda. Foi inesquecível. Não, meu filho, eu não posso. Essa história não pode entrar no jornal. Faz o seguinte, conta uma história muito triste. Ele: um dia eu me perdi pelas montanhas. Aposto que o Edu não entendeu essa. É. Que merda, cara. Ai, ai, ai. Por que o que a aranha é o objeto mais triste, o animal mais triste do mundo, né? Por que a aranha é o animal mais triste do mundo? Mais triste, mais solitário, mais uma depressão, solitário, né, que tem. Não sei. Porque ela é um porque ela é um aracnídeo. Entendeu? Nossa, doeu. Qual é a mulher que vive mais que o marido? Todas. Que continua viva, né? Depois da morte do marido. A viúva. É verdade. Faz sentido. Off topic. Tu gravou os hits dos anos 80, se não me engano. Não, anos 90. Foi de hits. Outro, foi só um. Foi só um. Sério. Eu não lembro. Não lembro se foi só um. Acho que foi só um mesmo, cara. Porra. Que falha. É, tu já foi convidado outras vezes. É que tu não quis ou não pôde. Ou inventou uma desculpa porca. Uma dos três, hein? Ah, é. Foi a terceira opção. Só pode. É. Sempre é. Sempre é. Ah, não, para. Silvio de gato agora. Ou, oh, pega. Podcast. Tem que ter cachorro, senão não é podcast. Não, cara, o gato começou a fazer muito sexo essa semana aqui. Pera aí. Eita. Alô? Não vi mudança, não, cara. Não, eu diminuí antes daquela hora, entendeu? Alô, boa noite. É o Moção? Alô, boa noite. Chegou o véi, chegou o véi. Fala gente, mais alto, então... menino. Fala não. Respeita a polícia. Tira a cera do ouvido, rapaz. Hein? Né? 5 vezes 2 já são 20 músicas, 10 músicas, né, cara? Mais o tempo de, 20 de conversa. Tava... Não, né? Os humanos. Ô, Edu, qualquer coisa, tira o estagiário aí, pô. Né, caraca, tchau, Flavinho. Caraca, o outro tá sentando agora no ônibus. Vai, fala que o estagiário não faz nada, pô. Fedendo a lente no mundo do podcast, o cara tá... Ah, mano. Você acabou de falar lá que estagiário não faz nada, não grava e-mail. Pô, não, aí. Foi o Edu que falou que estagiário não grava e-mail porque não sabe ler. Pô, não lembro disso não, cara. Não tô lembrado disso aí, não. O bom é que Leandro e Leonardo não fizeram só um hit, né? Não, aqui é monstro. Demorou, já tava demorando pra mim. Porra, essa cara, piada. Eu não tinha pensado nessa aí, porra, velho. A próxima é falar que o Léo toca baixo demais. E eu faço problema. É verdade. Rapaz, Leandro é um garoto de programa. Essa é boa, é. Isso aí dá até uma piadinha pra chamadinha, cara. Leandro e Leonardo. Eles não são outro hit wonder, não adianta. Não dá, não dá. Mas será que não teve um Leonardo e Leandro, uma dupla assim? Não sei. É uma invertida, né? É verdade. É, no Google ele corrige. No Google ele corrige? Ah, maldito Google. É, eu botei Leonardo e Leandro e arruma, cara. Você quis dizer. Nem pergunta nada, ele já corrige já, cara. Eu procurei Leonardo e Leandro, aí tá lá no sertanejo, dupla de música. Você que apareceu o Fermata Podcast, acessa em fermatapod.com.br. E o melhor é que Leandro e Leonardo se chamam Luiz e Emival, né? É um bonito, dois bonitos nomes. Por sinal, Luiz é meu sobrenome. É, eu ia dizer É igual lá, Mirosmar e... eu só lembro de Mirosmar. Eu também só lembro de Mirosmar agora, É um nome lindo. Demais aí. Então, galera, vamos falar aí sobre as músicas que nós gostávamos antigamente, que fazia sucesso antigamente, mas que foi... Só um momento aí, Bruno. Ô, Edu. Só um momento. Eu? Puxa teu saco, mas chama o nome do Tim Blue. É, tô vendo isso. Dá tempo de te excluir da chamada, viu? Acho que deve ter dado algum xablau. Ué, ele saiu ali, será? Sei lá. Não, assim, a banda de que eu vou falar é de 94, mas o sucesso foi em 2001, então tá na faixa ali. Tá na faixa. Ah, então beleza, toca o barco aí. Vamos lá. Caraca, peguei os últimos minutinhos, vocês estavam que nem louco aí, hein? Não, o Tim Blue é tipo o geninho da Xirra, cara. Ele tá escondido, né? No episódio. O pessoal vai ter que descobrir onde é que eu tava. O burro que tava gravando o backup descobriu com 50 minutos de gravação que não tava gravando. Não, mas o Tim Blue pegou, ele tava ali porque acho que tá dando temporal por aí, né, Tim Blue? É, tava aqui, né? Aí tava vendo. É. Aí tava vendo se ia acabar a luz ou não. Na verdade, eu vim aqui pra pedir uma pausa, pra parar e salvar, né, pra não perder se caso faltasse luz. Mas aí, cheguei aqui e você já tava terminando, já. Já. Aí só fiquei escutando. O que o aposentado tem entre as pernas? Não sei. Outro aposentado. Ai, meu Deus do céu. Era isso mesmo? Era isso mesmo. Eu não entendi. Ai, meu Deus. Ai. Não explica. Ah, tá, entendi. Agora meu entendi. Meu Deus, olha o que a erva não faz, né, cara? Por que a aranha é o objeto mais triste, o animal mais triste do mundo, né? Por que que a aranha é o animal mais triste do mundo? Mais triste, mais solitário, mais em depressão, solitário, né, que tem. É. Não sei. Porque ela é um aracnídeo. Entendeu? Nossa! Doeu. Tipo, não entendeu, não. Não entendi. Você queria... Aracnídeo. Não, mesmo assim. Não adianta. Pode escrever que não vai adiantar. Need you é preciso de você em português. Ah, agora sim, pô. Próxima vez conta em português, pô. Você entendeu a piada do gringo, né? Pelo sim, menos, gringo, né? sim. Ah. Mas eu tenho uma pesada aqui, cara. Eu vou contar. Com gordo é preconceito. Não é o gordo, não é pesado e sujo assim, tipo o gordo caiu na lama, não é essa. É outro elefante. Engraçado. Olha lá. O que as meninas fazem após completar 18 anos? Ai, ai, ai. Fica maior de idade? Não é o que acontece com elas. O que, que elas fazem depois de completar 18 anos? Fazem 19. Elas se alistam no exército. Ah, né? O Flávio estraga as piadas. Não. É brincadeira. Não, eu estrago? Eu chutei, caceta. Acertei? Sim. Pô, não, e quando ela faz 19 anos, é isso mesmo? É. Depois de 18 é 19, né? Não, ela pode fazer um bando de coisas antes de completar 19. Não, mas depois de 18 é sempre 19. E se ela, se ela faz mês-versário? Exato. Varia muito se ela faz semana-versário. É isso aí. Não é uma piada, você está constatando uma verdade. Pois é, algumas coisas que acontecem na vida são piadas. Tipo, eu, assim. É verdade. O pior que é verdade. Olhando pra você, não é verdade. Boa noite, gente. O Flávio não imita aquele cara do que não queria pagar a puta? Aqui, ó. Achei o vídeo. Caraca, é igualzinho, mano. Flávio imita o cara que não queria pagar a puta? Que porra é essa? O véio, é um velho que não queria pagar a puta. Ah, sim. É igualzinho, mano. Agora... Sim, é mesmo. É. R$5 pra fazer caridade. R$5 pra fazer caridade. É. Ela pra fazer caridade, ah, pra chupou porra. A rola até se acabar toda. Ah, pra porra, eu, hein? R$5 só pra fazer caridade, essa merda. Quem me chupou? Ah. Depois queria dar o cu. Vai, não, pode minha chupar, rola, vai, mais não, que uma chupar. Hora. Mais que uma hora. Me dá um cu. Não, e o pior, e o pior é que o Flávio imita o velho e a mulher. Exatamente. Ele pensa que travesti é bagunça. Não é bagunça, não. Eu sou a profissional do sexo. Eu gosto do primeiro segundo que ela fala, quanto vale, meu amor? Quanto vale, meu amor? R$5, aí. Fazer paridade. Caralho, meme antigo, né, cara? Que saudade. Tempo que eu tô rindo. Então tá, gente. Nossa. Boa noite, gente. Tudo de bom pra vocês. Valeu, gente. Você acabou de ouvir Machine Cast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.